Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre esteja com todos e que manhã linda e maravilhosa nós temos para iniciar mais uma semana abençoada de vida. O sol maravilhoso que já há 4,5 bilhões de anos brilha, permitindo toda essa vida que nós temos no planeta. Vida que começou bem tempo depois do início do brilho do sol. E nós temos esse sol, segundo as previsões dos astrônomos, para brilhar por mais 4,5 bilhões de anos. E vai dar tempo de a gente evoluir, crescer, se modificar, se transformar e nos tornarmos seres plenos de amor, plenos de paz, ou seja, espíritos de luz. E aí, segundo os astrônomos, o mundo, o Sol vai passar por um processo profundo de transformações, ele vai se expandir e todo o sistema solar vai ser englobado por essa onda de energia. E o nosso sistema terá tido fim, então. E aí o Sol vai evoluir para uma outra massa, um outro corpo. E nós vemos nessa longa trajetória do sistema solar o tempo para a evolução do espírito. Porque nós surgimos seres simples, seres ignorantes, seres completamente limitados, e já estamos aqui no planeta evoluindo há milhares de anos. Não apenas a nossa espécie, mas nós, como seres espirituais, somos seres milenares. E temos, ao longo dessa longa trajetória, aprendido muitas coisas. Há bem pouco tempo atrás, nós éramos seres muito mais atrasados do que nós somos hoje. Éramos muito mais imperfeitos. Há poucos séculos atrás, nós éramos seres ainda com muitas dificuldades interiores. E vencemos, nesses últimos anos, algumas delas, e estamos hoje reencarnados para vencer outras. A nossa vida hoje, ela representa uma grande oportunidade de crescimento, de transformação, de mudança. E nada do que ocorre conosco é à toa, nada. Não há uma das circunstâncias da nossa vida que não tenha algo a nos ensinar, algo a nos modificar, algo a nos transformar. Quando a gente está no meio do sofrimento, a gente não consegue muitas vezes perceber isso. Quando a gente está nos momentos mais intensos da dor, nós às vezes não percebemos claramente isso. Somente se a nossa capacidade espiritual de compreender a vida já tiver aumentado um pouco. Aí nós somos capazes, sim, de, no momento de grandes dores, perceber a relação que elas têm com as nossas necessidades de modificação. Mas para a maioria dos seres humanos, realmente no momento da dor, no momento da dificuldade, é um momento que ele não consegue muitas vezes refletir em algo novo. Geralmente ele vai buscar a sua experiência anterior para dar significado àquilo que ele está vivendo. Por isso que quando nós passamos por fases mais amenas da vida, momentos mais tranquilos, é conveniente que nós nos dediquemos a estudar, a meditar as grandes questões da vida. Porque aí nós vamos preparando a nossa mente para uma compreensão maior, para quando vier as grandes provações, nós sermos capazes de interpretá-las, de dar um significado, de entendê-las. E isso é parte do processo de evolução do espírito. Em muitos momentos, ter a oportunidade de aprender, ter a oportunidade de compreender a vida espiritual. E essa longa trajetória que nós estamos percorrendo de aprendizado foi iniciada há muito tempo atrás. As nossas primeiras noções religiosas, quando nós éramos ainda seres que vivíamos nas tribos, nos grupos humanos mais primitivos, nós começamos a receber instruções espirituais. Começamos a receber lições para nos preparar para os eventos, para as situações. A longa construção das concepções religiosas que o homem vem desenvolvendo, desde as eras primitivas até os nossos dias, é parte desse longo processo de preparo, de dar condições do espírito enfrentar as suas provas. Nenhum veio aqui despreparado, ninguém. Todos nós, quando reencarnamos, viemos em condições de aprender com as experiências terrenas. Fomos preparados do lado de lá, somos preparados aqui, para que quando vem a experiência, a gente tenha ali a oportunidade de vencê-la. Porque a nossa grande destinação é sermos seres espiritualmente vitoriosos. É sermos seres capazes de vencer as dificuldades, os obstáculos da vida. O grande destino humano é glorioso. Pudéssemos nós hoje ter a vaga noção do que as mentes iluminadas de espíritos purificados que trabalham junto ao Cristo idealizam e planejam para a humanidade do futuro, nós ficaríamos maravilhados de nos apropriar, pelo menos por um segundo, dessas grandes projeções que eles fazem para os destinos humanos aqui no planeta. Que nos milênios futuros será um mundo de felicidades, será um mundo também divino, será um mundo de paz perfeita. Por ora, nós ainda somos mundo de prova e expiação, tentando passar para mundo de regeneração. Né, dona Nadinha? Estamos numa fase dessa grande transição na hierarquia espiritual dos mundos, para um dia nós alcançarmos, pelo menos, o predomínio do bem na Terra. Diferente do que nós temos visto nos nossos dias, que é o predomínio do mal, que nada mais é do que a ignorância, a imperfeição do homem em compreender as leis divinas. Todos esses conflitos que nós estamos vendo nos nossos dias são o reflexo dessa grande transformação que nós estamos passando. E nós somos seres preparados para enfrentá-la. Não é à toa que o Brasil se tornou a pátria do Evangelho, recebeu tantos missionários, tantas pessoas que vieram aqui falar do amor que Jesus veio nos ensinar. Alguns se perderam em meio a interesses, a interpretações equivocadas, mas a grande maioria das pessoas que buscam tentar entender o Evangelho são pessoas que, apesar das suas imperfeições, são bem intencionadas e criam obras de amor, de caridade, tentam viver pacificamente umas com as outras, embora existam sempre aqueles que tentam puxar e levar para lados de confrontos, de conflitos entre religiões, mas graças a Deus no nosso país a gente tem um clima de paz entre as religiões, que é reflexo dessa inspiração que nós temos aqui para sermos a pátria do Evangelho. E aqui nós vemos que é onde o Espiritismo mais prosperou no mundo, onde as grandes lições do Consolador Prometido mais se disseminaram, porque aqui as almas, apesar das suas deficiências, das suas incapacidades de compreender questões mais amplas da vida, são mais acessíveis aos ensinamentos do Evangelho. É aqui que ele tende a se desenvolver mais e poder irradiar para o mundo. E é por isso que nós devemos estudar e amar essa doutrina e cultivá-la nos nossos dias e levá-la ao conhecimento do maior número de pessoas. Não através de uma pregação direta com o objetivo de converter ninguém, mas que sejamos o exemplo vivo das crenças que nós trazemos. Que sejamos nós o exemplo daquilo que nós acreditamos. Acreditamos em reencarnação? Lembremos todos os dias que somos espíritos reencarnados e que estamos aqui para arcar com as consequências dos atos que nós desencadeamos, mas para também transformarmos a nossa vida e nos tornarmos felizes tanto quanto possível se pode ser no mundo. Acreditamos na vida espiritual? Vivamos como aqueles que acreditam na vida espiritual. E façamos isso todos os dias. E essa será a nossa grande pregação perante o mundo, contribuindo na grande obra de esclarecimento que Jesus iniciou com a humanidade, não há 2000 anos atrás, mas há muitos milhares de anos, porque todos os missionários de todas as religiões que antecederam o Cristo vieram, de alguma forma, falar de algo que levasse o homem à espiritualidade. E quando Jesus veio para o mundo e encarnou, ele pôde, então, trazer lições novas e fazer lembrar outras. Porque muito do que Jesus ensinou, o povo judeu já tinha conhecimento. Muitas noções eles já sabiam. Mas, em meio às suas lutas, aos seus conflitos, às suas imperfeições, muita coisa Jesus teve que fazê-los lembrar. Teve que fazê-los entender de maneira mais clara. E Jesus, na sua grande capacidade, na sua condição excepcional de mestre da humanidade, de senhor desse mundo, ele teve que usar de uma didática, ele teve que usar de uma forma de transmitir esses conhecimentos espirituais que nem sempre ficou compreendida, nem no seu tempo, nem no tempo futuro. Mas em algum momento, elas passam a fazer sentido para nós as lições de Jesus. De alguma forma, aquilo que as pessoas não modificaram das palavras de Jesus, nós conseguimos entender o sentido espiritual delas. E Jesus, no seu tempo, ele teve que dosar todo o conhecimento. Assim como nós fazemos hoje, que quando vamos falar para as crianças sobre certas questões maiores, mais amplas da vida, nós temos que iniciá-los de uma forma gradual, lenta. Também Jesus fez assim com a humanidade. Também tem sido assim conosco nesses milhares de anos. Temos recebido conhecimento à medida que somos capazes de absorvê-los. E imaginem quanta coisa nós ainda temos para aprender sobre vida espiritual. Só que como nós estamos um pouco atrasados nas lições anteriores, nós ainda não poderemos receber muitas revelações novas sobre a vida espiritual, porque nós precisamos desenvolver algo a mais. Assim como aquele povo há 2000 anos atrás precisava desenvolver algumas noções maiores de vida para poder receber as lições do Cristo. E Jesus tinha que ensiná-los. E como ele fez? Ele fez a partir das parábolas, histórias que levavam as pessoas a refletir. Muitas colocações que Jesus fazia, a primeiro momento, pareciam fantasiosas ou absurdas, mas as pessoas pensavam, há algo aqui, temos que descobrir o sentido disso. Jesus, ao trazer essas parábolas, na verdade, não queria que as pessoas tivessem um pensamento dogmático, aceitassem simplesmente um ensinamento, mas que elas refletissem e o aceitassem de coração, e o absorvessem profundamente e sentissem. Por isso que Jesus fazia colocações que eram às vezes absurdas, como por exemplo arrancar o olho, se o olho é motivo de escândalo. Será que ele estava querendo realmente que as pessoas arrancassem seus olhos? Todo mundo ficaria cego na terra, porque em algum momento da vida os nossos olhos nos conduzem a ações infelizes. Em algum momento da vida nós olhamos com malícia, com maldade, com desprezo para o outro, e tudo isso é escândalo. Hoje, 7 bilhões e 200 milhões de almas no mundo encarnadas deverão arrancar os seus olhos? É óbvio que não. Jesus queria, na verdade, que as pessoas pensassem a partir dessas afirmações radicais o que ele estava querendo realmente dizer. Não é necessariamente arrancar fisicamente os olhos, mas é tirar a malícia dos olhos, tirar a maldade dos olhos. E assim foi com muitas expressões, como por exemplo, quando ele acusou, ou melhor dizendo, quando ele disse que as pessoas arderiam nas chamas do inferno. Ele usou essa expressão para chocar, para que as pessoas pensassem realmente. No mundo espiritual não existem chamas. Do lado de lá não existe o elemento material que gera essa energia que nós conhecemos como calor. Mas era a forma que ele usou no seu tempo para traduzir o grande sofrimento moral que enfrentariam aqueles que fossem relutantes a viver segundo as leis divinas. E em vários momentos Jesus usou expressões muito radicais para que as pessoas pensassem. E as parábolas também. Era parte desse discurso de Jesus para tentar fazer as pessoas refletirem nos seus ensinamentos. Uma história que parece muito infantil, que é a parábola do festim de núpcias ou a parábola do casamento de um príncipe, ela também é uma história para fazer as pessoas pensar no reino dos céus. Jesus, quando ele quis falar do reino dos céus, ele usou várias expressões em vários momentos. E nessa parábola, o que ele queria que as pessoas entendessem sobre o reino dos céus é que ele é um reino de alegria, é um reino de felicidade, é um reino de união, de fraternidade, de festividade, de bem-estar, de fartura, que o reino dos céus traz todo aquele anseio que o homem tem pela felicidade. Por isso que para aquelas pessoas daquele tempo, tão apegadas às questões materiais, ele usou como símbolo do reino dos céus uma festa, o festim. Festim de casamento, núpcias e casamento. Então, uma festa de casamento é um motivo de grande alegria para os noivos, para aqueles que são mais próximos dele. E ele usa a ideia de que é um príncipe que vai casar, para dar a ideia de que essa festa é grandiosa mesmo. Porque assim é esse mundo que nos aguarda no futuro, esse reino dos céus. É algo grandioso que nos espera. É algo incrível que nós vamos viver nesse mundo futuro. Que nós já estamos trabalhando para ele se implantar na Terra. À medida que vamos evoluindo e aperfeiçoando a nossa sociedade, todos nós estamos nesse processo. Às vezes inconscientemente, outros intencionalmente, mas todos nós estamos evoluindo, somos parte desse grande projeto, a instalação do reino dos céus aqui na Terra. O reino da alegria, da paz, do amor, da prosperidade, do trabalho, da fartura, da amizade, do companheirismo, da fraternidade pura, da caridade permanente. nós um dia seremos esse reino dos céus aqui na terra, mas estamos ainda trabalhando por ele. E Jesus queria traduzir essa ideia então para aquele povo, e ele diz que esse rei que estava promovendo essa festa fez todos os preparativos da festa e mandou os seus servos chamar o povo. Mandou os servos chamar os convidados. Esses convidados da parábola que Jesus ensinou são todos os homens, todas as mulheres, todos os espíritos em evolução no planeta. Todos nós somos os convidados a participar dessa grande festa que é o reino dos céus. A humanidade vem sendo convidada porque na parábola Jesus disse que ele mandou os primeiros convites e as pessoas não foram, ignoraram. Se referindo às pessoas que receberam as primeiras noções religiosas, as primeiras noções sobre as leis divinas e ignoraram. E aí eles vão ser chamados novamente, porque o rei, na história que Jesus contou, manda novamente os servos, dizendo que eles deviam dizer para os convidados: digam que está tudo preparado, os animais que foram cevados foram abatidos, estão prontos, esperando todos os convidados. Quando o rei manda os servos com argumentos, dizendo: olha, tem muita coisa para vocês desfrutarem, ele está tentando apelar para a razão dessas pessoas, que é o que o mundo espiritual superior faz com a gente. À medida que nós vamos evoluindo e vamos nos tornando cada vez mais inteligentes, eles vão mandando novos missionários que vão fazendo apelos à nossa razão, ao nosso entendimento, à nossa inteligência, e não mais apenas à nossa fé, à nossa crença. E aí, o que acontece nessa parábola? Esses servos que vão convidar novamente, alguns são mortos por aqueles que estão sendo convidados, fazendo referência a todos aqueles que vieram de alguma forma revelar as leis divinas e foram perseguidos por isso. Faz referência a todos aqueles que enfrentaram grandes obstáculos para iluminar a mente humana. E não foi apenas no campo religioso que isso aconteceu. Muitas pessoas ao longo da história da humanidade, elas enfrentaram muitas dificuldades para trazer ao homem uma compreensão mais ampla da vida, um entendimento maior da nossa natureza, da nossa existência. E muitos foram mortos, foram perseguidos, na tentativa de calá-los, para que eles não falassem aquilo que contrariava os interesses naqueles tempos. Esses são aqueles, então, servos do rei da parábola, que não puderam voltar para o rei, porque foram mortos. E muitos outros foram ignorados, porque os convidados da festa estavam por demais preocupados com as suas casas de campo, com os seus negócios. Jesus faz essa referência na parábola para nos dizer que na vida material que nós temos aqui, nós nos iludimos muitas vezes com as condições da vida material. Esquecemos que o objetivo maior de estarmos aqui é para a nossa evolução espiritual, para o nosso aprimoramento como seres, como indivíduos, o melhoramento das nossas, dos nossos sentimentos. Esses servos que são, então, ignorados, são como todos aqueles que foram um dia levar o conhecimento, levar o entendimento das leis divinas, e foram desprezados pelas pessoas. Mas o rei, ele é insistente. Ele manda os servos, já que aqueles que são os convidados não os atendem, manda os servos novamente ir e buscar nas ruas as pessoas, chamar qualquer um. Porque aqueles que são convidados primeiro não querem, então eles devem chamar outros. Isso representa todas as outras pessoas que, mesmo sem ter tido grandes noções religiosas, sem ter tido grandes ensinamentos espirituais, ainda assim continuam sendo convidados a participarem desse reino. Porque, na verdade, até os espíritos mais atrasados que possam ainda existir hoje no planeta, ainda estão tendo oportunidades de se tornarem aptos a viver nesse mundo futuro. Basta o esforço, a boa vontade, o bom ânimo, a caridade, a boa vontade. Só que nós, para estarmos nesse mundo futuro, nós precisamos estar preparados para ele, assim como aconteceu na parábola que Jesus contou. Porque quando o rei vai à festa e vê os convidados, ele percebe que tem alguém ali que não está preparado para estar naquela festa. Ele não está com as vestes nupciais. Essas vestes nupciais representam o quê? Estarmos com alguma roupa especial, alguma coisa aparente, então, e todo esse simbolismo que essa parábola de Jesus tem, as vestes nupciais representam a nossa condição espiritual, de termos ali a mínima condição necessária para estarmos presentes nesse reino dos céus. E na parábola, o que o rei fez? O rei questiona essa pessoa que foi convidada, mas que não se apresentou de maneira apropriada, e pergunta: que roupas são essas? E determina aos guardas que prendam aquele homem e levem ele para fora, porque lá haverá choro e ranger de dentes. Será a punição para ele. Com todo esse simbolismo dessa parábola, Jesus tentou traduzir para as pessoas que nós estamos sendo convidados a participar de algo grandioso que se implantará na terra. E nós estamos sendo convidados há muito tempo, porque cada vez que ele manda servos na parábola, representa as fases em que a humanidade vem sendo alertada sobre a necessidade de renovação, de transformação. E esse que é excluído da festa representam aqueles que não estarão aptos a viver nesse mundo harmonioso que se prepara para se instalar no mundo. Posto dessa forma, parece algo muito ameaçador. Parece que é uma intransigência, porque, lendo a parábola pura e simplesmente, parece que o rei é muito intransigente. Poxa, mandar alguém sofrer só porque não está com as roupas adequadas para um casamento? Não bastava apenas tirá-lo do banquete? Mas é que em todo esse simbolismo da parábola, Jesus queria demonstrar isso. O que se reserva para a humanidade é muito grande. E para participarmos disso, temos que estar em condições adequadas. Temos que estar realmente vestidos de boa vontade, de determinação, de bom ânimo, de coragem, de esforço, de tolerância para o próximo, de entendimento da vida. Temos que estar vestidos de humildade. Parece que é muito exigido isso da humanidade, mas nós somos seres em evolução. Já tivemos muitas oportunidades e ainda teremos mais. E ainda teremos novas oportunidades de permanecer neste mundo? Sim, temos ainda essas oportunidades. Temos hoje. Hoje é um dia que Deus nos concedeu para estarmos mais uma vez aqui no mundo. Para mais uma vez podermos fazer o melhor das nossas vidas. Hoje é o dia que Deus nos reservou, por exemplo, para nos reconciliarmos em pensamento com algum adversário. Para apagarmos do nosso coração uma mágoa que ficou de alguém do passado. Hoje é o dia que Deus nos concedeu a oportunidade de fazermos algo de bom para alguém, de levarmos alguém o estímulo, o carinho, o incentivo à vida. E amanhã, acredito que todos nós vamos acordar, será outro dia que Deus vai nos oferecer para nos preparar mais uma vez para esse grande banquete espiritual. E assim tem sido a nossa vida e será por muito tempo ainda. Por isso que cada dia nós devemos aproveitar muito bem, porque significa a renovação que nós temos para nos preparar para esse mundo futuro. A parábola que Jesus veio trazer naquele tempo, ela traduz toda essa necessidade que nós temos de nos preparar para uma vida espiritual superior a que temos sido convidados há muito tempo. E as oportunidades vão sendo renovadas. Nós recebemos o ensinamento do Cristo, apesar de maculado, apesar de imperfeitamente transmitido, no mínimo aí por uns 1.800 anos, em que a humanidade vem recebendo esses ensinamentos, porque ele foi se alastrando no mundo. Aqueles que o levaram através da imposição, das guerras, cometeram erros e responderam por eles. E pagaram por esses erros cometidos. Mas a mensagem ficou. E hoje, esses ensinamentos são disseminados na maior parte do mundo. E se não foram pela mensagem direta do cristianismo, foram por outros que a interpretaram de maneira diferente, ou a traziam lá do mundo espiritual, e levaram esses ensinamentos. Então toda a humanidade recebeu em algum momento essas noções, uns mais, outros menos. E todos estão sendo convocados hoje, até por outras ideias, a trabalharem para o mundo melhor, a se esforçarem para tornarmos a nossa humanidade pacífica. Estão convidados, todos foram de uma forma ou de outra. Participar do banquete, todos podem. Mas para continuar nele, nós teremos que nos preparar. Nós teremos que estar adequadamente vestidos ali. Por isso que é urgente que mudemos as nossas atitudes, que nos transformemos, que nos façamos diferentes. Porque a hora da humanidade é essa. A hora pede essa renovação. Nós vemos que nós já estamos saturados de uma sociedade com tanta corrupção, com tantos problemas, com tanta violência, em tantas partes do mundo, tantas pessoas famintas, sendo que o nosso planeta produz em abundância alimentos, faltando água, sendo que nós temos água nesse planeta e temos tecnologia para produzir água para quem precisar a partir do oceano, e as pessoas e animais morrem de sede. Nós vemos organizações no mundo causando dor, sofrimento, e nós temos hoje condições de instituir novas regras, novas leis para estabelecer o equilíbrio. E nós vemos que isso não está acontecendo, porque ainda falta muitos estarem vestidos adequadamente para essa grande festa que se reserva à humanidade. Nós não podemos mudar as outras pessoas. Por determinação das suas consciências, eles seguem as diretrizes que têm seguido. Mas nós podemos mudar a nós. E podemos mudar esse pequeno espaço do mundo que nós vivemos, que é o nosso lar, que é o nosso trabalho, que é a nossa casa espírita, que é a rua, naquele momento que nós estamos lá. Nós podemos mudar esses lugares onde nós estivermos, naquele momento, através das atitudes de cooperação, de respeito, de tolerância, de aceitação das outras pessoas, de ajudar aqueles que encabeçam grandes obras. Nós não precisamos, para participar desse grande mundo, de feitos extraordinários e geniais. Basta que a gente use os recursos que nós já temos, porque todos nós, quando viemos para cá, viemos com uma riqueza muito grande. Nós viemos com muitos recursos para agir no mundo. É a nossa capacidade de trabalhar, de falar, de agir, de interagir, de se mover. E até quando a gente não pode se mover, a gente ainda pode falar. Agir no bem, falar do bem. E ainda quando não pudermos mais falar, nem andar, nós podemos pensar no bem. Porque o pensamento também é uma forma de ação do Espírito. Podemos, através da prece, envolver alguém numa vibração amorosa que ajude essa pessoa a suportar as suas dores e as suas lutas. Então nós somos hoje convidados a nos prepararmos para esse novo mundo. E os preparativos são esses. É estarmos com as vestes espirituais adequadas, revestidos de um pensamento de fraternidade para todos os seres, termos mais misericórdia com aqueles que erraram muito, porque eles vão pagar, não tenho a menor dúvida. Não há uma ação que qualquer pessoa tenha praticado no mundo que, sabendo que era errada, contrariando a sua consciência, não traga consequências sobre a vida daquele que a praticou. Não há. Tudo aquilo que nós fazemos, quando já sabemos que não podíamos fazer, nós iremos responder por isso. Então nós não precisamos amaldiçoar ninguém pelo mal que ele fez, porque a punição já existe dentro dele. Então nós temos que usar de misericórdia, de perdão, de compaixão por aqueles que erram. E vivemos dentro desse espírito, dentro desse estado de coisas. Porque é isso que vai nos revestir espiritualmente das condições de sermos habitantes desse novo mundo que está sendo gestado, que está sendo gerado agora e que está para nascer dentro de um tempo que nós não temos como dizer. Aqueles que arriscam datas sempre caem nos erros que já se cometeram no passado. Porque como a misericórdia divina é muito grande, ela é infinita, Deus observa o tempo de cada um desses seres que vivem em torno desse planeta. e concede e vai dando moratórias e vai dando oportunidades até que o maior número possa se regenerar. Por isso que nós não podemos fixar data. Quem fixa data desconhece a grandeza de Deus. Porque Deus não é um matemático frio, calculista, que falou, ó, ano tal acaba tudo, tira quem não presta de lá e tudo começa novo. Não é assim. Depende da renovação de muitos que ainda têm esse potencial. E talvez sejamos nós, que temos um grande potencial para o bem e ainda não permitimos aflorar em nós, que podemos fazer algo a mais de nossas vidas em favor do bem e ainda não percebemos isso. Então Deus está nos dando mais tempo. Deus está nos concedendo mais oportunidades de renovação. A cada dia, a cada oportunidade que nós temos, tem sido isso na vida. E graças a Deus, nós estamos hoje nessa fase da humanidade, podendo observar toda essa grande transformação. Nossa geração talvez não veja, mas os mais novos verão o mundo melhor, muito melhor do que nós vamos deixar. E esse mundo vai se tornar finalmente um mundo de regeneração e o reino dos céus estará mais próximo. Mas nós já podemos ter o reino dos céus nosso, particular, dentro de nós. Podemos já começá-lo a fazer existir dentro de nós, acreditando nessas ideias e trabalhando por elas, vivendo segundo essas ideias que nós aprendemos com o Cristo. E aí nós seremos parte desse reino e teremos esse reino dentro de nós. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e que possamos iniciar a semana com toda essa disposição, com toda essa boa vontade. Muito obrigado.